Chegar ao fim, quem diria que seria assim? Ninguém seria capaz de adivinhar, ninguém foi capaz de evitar. Você se enganou, tem que reconhecer. Não me conheci, não sabia o que queria saber. Agora reclama, sem nenhuma razão, pra não dizer o que não quero ouvir ninguém falou. Você se enganou, não pode negar. Não me conheci, não sabia por quê. Quem diria que um dia a gente iria chegar ao fim? Quem diria que seria assim? Ninguém seria capaz de adivinhar, ninguém foi capaz de evitar. Você se assustou, foi fácil de perceber. Não sabia o que queria, não sabia o que queria saber. Agora reclama, com toda a razão, pra não dizer o que não quero ouvir ninguém falou. Foi o que deveria ter sido, se não fosse paixão. Se não fosse paixão. Quem diria que um dia a gente iria chegar ao fim? Quem diria que seria assim? Ninguém seria capaz de adivinhar, ninguém foi capaz de evitar.